cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam. Sendo que este, na semana em que vem a ser feito, apanha o final do mês de abril e o início do mês de maio, curiosamente, sendo feriado, precisamente, apanhando o feriado de 1 de maio, o Dia do Trabalhador, e no sábado, deste destaque, tendo em conta que ao sábado repetimos precisamente o programa Cá se Fazem, Cá se Tocam, o Miguel Gameiro, que é de quem falamos ao longo desta semana, vai estar para um espetáculo no Centro de Espetáculos, precisamente da Figueira da Foz, portanto, integrado aqui no nosso distrito de Coimbra. E o Miguel Gameiro tem mais que justificação para, uma vez mais, estar connosco. Recordo que já o fez várias vezes enquanto mentor dos Polo Norte, já esteve connosco quando da Porta ao Lado, e reporto-me já o ano 2010, e depois disso já esteve connosco uma vez mais para falar sobre um espetáculo que, curiosamente, também era na Figueira da Foz. Ora bem, para o lançamento deste 11 canções, tem previsto dois espetáculos. Um que já passou, precisamente bem perto de Lisboa, portanto, onde uma casa que conhece bem e que não é mais nem menos do que o espaço em Sintra, no Olga Cadaval, portanto, que foi no dia 26 de Abril, e o outro, portanto, para este sábado, 4 de Maio, às 21h30, no Centro de Espetáculos da Figueira da Foz, no CAI. E falamos precisamente no novo álbum, e isso que motiva a conversa uma vez mais com o Miguel Gameiro. Novo álbum esse que veio titular de 11 canções. Não estranhemos, portanto, que é um álbum que tem 11 canções. Miguel, uma vez mais, bem-vindo aqui ao Livre do Hospital, ainda que seja à distância do telefone. Olá, para falarmos deste seu novo trabalho, de qual, desde lá, começamos aqui, dar-lhe imensos parabéns, porque, enfim, estamos a gravar, podemos, não vale pensar em enganar os nossos ouvintes, e em antecipação já podemos ouvir aquilo que os outros ainda não ouviram, o álbum todo. Um magnífico álbum, que, no entanto, vem a deixar pistas para várias músicas, e refiro-me, portanto, ao EP em formato digital, pessoas com quatro temas desse álbum. E também no YouTube já estão videoclipes de vários temas. Eu gosto mais do termo telediscos. Como é que percebeu que as pessoas estavam, entre aspas, ávidas de conhecer os seus novos trabalhos e que, de algum modo, havia que deixar pistas até ao dia em que ele, de facto, é editado e reporta, portanto, ao dia 29 de Abril? Olá, muito boa tarde, em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem. Bom, de facto, a ideia de fazer isto tem a ver com o facto de tentarmos captar um bocadinho da atenção das pessoas e tentarmos cativar o seu interesse, não é? Porque hoje em dia são tantos os formatos e há tanta informação que vai chegando diariamente, não é? Que é importante tentarmos de alguma forma criar aqui algum interesse, criar algum impacto e deixar alguma expectativa para o disco. E o lançamento deste primeiro EP com quatro canções e destes quatro vídeos, como refere, é de facto isso mesmo, é criar aqui uma espécie de teaser para o álbum que está concedida para 29 de Abril. Uhum. E pronto, é o meu segundo álbum ao solo, 11 canções, é esse mesmo o nome, porque de facto incorpora 11 canções, como eu gosto de lhe chamar. Gosto de fazer discos com canções e com mensagem e que tenham um significado e que digam de alguma forma alguma coisa às pessoas que o vão escutar. Das nações, da defesa ou da estratégia, das grandes conspirações. Mas sei que são as coisas mais aquelas que te fazem mais feliz. Pequenas grandes coisas que são tanto para ti. Não sei da terceira guerra. da grande revolução, da tal invasão da terra ou da globalização. Achei de uma palavra tão pequena, capaz do maior feito natural. Diz ela, faz tudo valer a pena, afinal. Eu vou dizê-la assim, sem qualquer medo, em toda a sua força, o seu esplendor. Há muito que deixou de ser segredo, meu amor. Curiosamente, o álbum já do tempo que vinha do Polo Norte, os álbuns que iam lançando iam, enfim, debitando, entre aspas, músicas ao longo do tempo. Portanto, quase que não há um interregno na sua carreira. Ou seja, apesar do disco, e reportamos que já é de 2010, o A Porta ao Lado, as pessoas praticamente não têm essa noção, tendo em conta que, para já, o impacto teve o tema principal, eu já não canto essa canção, quando digo principal, o primeiro single do álbum, que rapidamente foi assimilado pelas pessoas. Mas foi lançando vários temas pelo interregno. É alguma uma imagem de marca dos seus trabalhos, de que, efetivamente, como tem muita coisa para lhes contar e para lhes dizer, alguma coisa que me disse há pouco, alguma coisa que interessa às pessoas, que isso vai sendo soltado aos poucos e quase que temos a ideia de que Miguel Gameiro está sempre presente na criação. É um bocadinho isso também, apesar de que para nós que estamos por dentro do trabalho, não é, que o vivemos diariamente, as coisas passam muito mais depressa. Uhum. O que para mim tem 3 anos, não é, que foi o ano de edição do Porto ao Lado, se calhar para as pessoas parece que foi ontem. Porque a canção ainda continua a passar na rádio, porque as pessoas ainda escutam, tal, o Dá-me um Abraço, como O Teu Nome, como Alquimia. Portanto, para nós que estamos por dentro disto tudo, não é? E vivemos concebendo estas canções, as coisas levam todas muito menos tempo e são muito mais rápidas. Mas eu também gosto de trabalhar assim, quer dizer, eu, apesar de tudo, gosto de fazer canções de facto com conteúdos, e só escrevo quando tenho mesmo alguma coisa para dizer e quando acho que faz sentido. Não gosto de editar músicas e de fazer discos só por fazer discos e porque tenho que os fazer, e já o faço assim há 20 anos, não é? Quase, quase completo 20 anos de música. Mas também é isso que diz, é um pouco também essa necessidade e essa urgência em querer falar e em querer dizer alguma coisa. Foste forte na viagem, foste bravo e com coragem, rasgaste as ondas do sonho, conquistaste o teu lugar. Foste livre e firme ao leme, com gente que nada teme, encontraste novos mundos, nada te pôde parar. Um barco à solta ao sabor do vento norte. na boa vida e de cabeça perdida. Escapou-te o sono entre os dedos, deitaste tudo a perder. O leme já não é teu, o barco já se perdeu. O mau tempo se avizinha, salve-se quem puder. Agora verga está à mercê da nova história. Queres ser futuro, mas já perdeste a memória. Boa sorte. E agora vai-se andando e acreditando que o amanhã entra a sorrir pela porta. Vai-se sonhando, mas é bom lembrando que o sonho é livre, mas também se esgota. Vai-se andando. Falávamos aqui, tinha a oportunidade já de rever nossa conversa, portanto, tem praticamente 3 anos, e falávamos do Porto ao Lado. Eu tinha aqui, ou melhor, desde que eu tenho a mania de dizer aquilo que eu acho que vão ser singles, necessariamente. Curiosamente, na altura falava do Homem e a Bala, um tema que partilhava com o Bossa e Si, que não chegou a ser single. Para explicar aos nossos ouvintes como é que a ideia dos singles se forma, tendo em conta que já nem existe também no formato físico, não é? O single. Bom, como é que se faz? Eu também ainda estou para perceber como é que o single é escrito, porque eu gosto muito de descartar dessa fase. Por acaso é uma coisa que eu gosto, que não gosto muito de escolher. É difícil para mim escolher entre diferentes canções que faço, não é? Porque cada uma delas, obviamente há aquelas que eu posso dizer, bom, estas aqui são mais fortes, quer pela letra, quer pelo refrão, pela melodia, tem mais força, não é? Mas cada uma, à sua maneira, tem uma história, não é? Uma história contada. E custa-me muito sempre ter que escolher. Portanto, eu prefiro deixar essa escolha para a editora, para uhum. outras pessoas, e retirar-me desse processo que é sempre complicado. Agora, claro que fazemos as nossas apostas, não é? E sentimos que há sempre uma canção que se destaca, seja pela letra, seja pela melodia. Muito bem, então vamos fazer aqui uma aposta que é para daqui a, não sei, 3 anos eventualmente, falamos outra vez. Eu aposto não fica a saudade. É uma boa aposta, mas está a falar com a pessoa errada porque eu aposto em todas. Claro, efetivamente o disco é muito interessante e as pessoas ao longo daqui desta semana vão perceber isso. Mas de uma razão qualquer o fica a saudade, precisamente, talvez pelo ritmo, deixa-nos ficar algo diferente. Pois. Não, Fica a Saudade tem uma história bastante curiosa. O Fica a Saudade foi uma canção que eu escrevi para o último Festival da Canção, que foi interpretado pela Pamela Salvado, uhum. e eu fui desafiado pelo RTP, e eu e vários autores, para escrevermos canções para serem interpretadas por diversos intérpretes. Uhum. E essa foi uma delas, apesar de que ela está bastante diferente. Uhum. Está, né? Neste caso, no meu disco, está, os arranjos na altura do festival não foram feitos por mim, portanto, são como mesmo a parte da composição. Desta vez, os arranjos foram feitos por mim, pelas pessoas que trabalham comigo, e a canção está em tudo diferente do que era. Está um pouco mais à minha maneira. Mas é uma canção que também lá está, que me diz muito, que acho que tem muito a ver connosco enquanto portugueses. Mas lá está, isto depois, cada um vai tirando a sua carta e eu fazendo a sua aposta. Mas eu, o que eu mais gosto neste processo todo é que, se calhar, cada um de nós vai escolhendo o seu single, porque vai escolhendo aquela canção que lhe diz mais, não é? que lhe transmite mais alguma coisa. E como eu digo nesse EP, onde eu fiz esses 4 vídeos e onde cada vídeo tem uma pequena entrevista, eu costumo dizer que ainda hoje o que mais me fascina é alguém dizer: Miguel, olha, eu não me conheces e parece que escreveste esta canção para mim. Isso para mim é que é o mais interessante de tudo, não é? Porque eu gosto de facto de escrever sobre temas que não estão diretamente ligados comigo. Gosto de me pôr na pele de outras pessoas e de escrever sobre a forma como eu me sentiria se estivesse no lugar dela. Fica um aperto no peito em cada partida, fica um sorriso desfeito na despedida, fica um abraço perfeito, um olhar de desejo, fica um adeus imperfeito e um último beijo. Fica o tempo que mente, fica mais um dia, fica a memória da gente quando alguém sorria, fica um espaço vazio de quem já se teve, fica um adeus para sempre, um até breve. Fica um vazio que se alastra a cada hora, quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco, que a pouco sabe. Boa Nova, um mundo de emoção. Fica um corpo perdido nas noites frias, fica o toque esquecido entre mãos vazias, fica o desassossego por gostar de alguém, fica o desejo secreto. Fica um vazio que se alastra a cada hora, quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco que me sabe bem. Quem me dera ficasses tu também. Fica um vazio que se alastra a cada hora, quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco, que a pouco sabe. Fica a saudade. A cada hora, quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco, que a pouco sabe. Fica a saudade. Fica a saudade. Porto ao Lado chegou neste momento, portanto, às 13 mil unidades vendidas, já passou a marca de ouro. E uma das perguntas que faríamos na altura era que expectativas criávamos, tendo em conta que a solo era o primeiro disco. Hoje, passados estes 3 anos, tenho a ideia que excedeu as suas expectativas. Sim, completamente. As dúvidas eram todas, não é? As certezas eram nenhumas. Que é um bocadinho que eu, a forma com que eu parto para cada disco novo. Portanto, eu não, nunca vou com demasiadas expectativas. Vou sim com a certeza de que aquilo que eu fiz na altura era de facto o que eu sabia fazer melhor e aplico-me da mesma maneira em cada disco que faço e tento ser honesto e genuíno naquilo que eu escrevo e também a ter essa honestidade para quem vai comprar o disco e para quem vai comprar as músicas. Acho que temos que ser genuínos e honestos a esse ponto com os nossos fãs e com as pessoas que gostam dos nossos trabalhos. E é isso que eu procuro fazer em cada disco. Agora, de facto, a Porta Lá foi uma surpresa enorme, não é? Porque não esperava que fosse disco de ouro. Neste momento já vai nas 14 mil unidades, já passou as 13 mil, ainda continua a vender. É um disco que ainda continua a ser tocado, que conseguimos retirar 3 singles do disco. Portanto, foi um caminho muito, muito positivo e eu assim espero que este tenha o mesmo caminho. Que neste período de pré-meio, em que teve vários espetáculos ao longo do país, vem a certa altura ter aqui um trabalho à margem, assim, outra porta, que foi um novo hino para o Benfica, que foi estreado antecederam na altura um Benfica Sporting. Que desafio é este para um autor como o Miguel Gameiro? Falar de como algumas pessoas estarão em casa, falar para a nação benfiquista? Para mim é uma honra, não é? Como benfiquista, não é? Claro que destas questões têm sempre duas faces: as questões políticas, as questões clubísticas. Embora eu acho que as questões políticas são sempre um bocadinho mais suaves, claro. E são levadas menos a mão. Mas eu nunca escondi, né, que estou benfiquista, e quando o Benfica me fez este convite para fazer um hino, é que não é todos os dias que recebo um convite de fazer um hino de um clube, né? Apesar do hino principal ser cantado por Luís Pissarra, este era o hino da época, portanto chamado Benfica sempre, e foi mais um desafio, mas eu gosto de desafios, não é? E assim como escrevo, como já escrevi algumas canções infantis, já gravei alguns discos infantis, também recentemente escrevi uma canção para a Simone de Oliveira, também já escrevi duas canções para o novo disco da Marisa. Eu gosto de escrever canções, gosto de música, sou músico e gosto de escrever, gosto de tocar, gosto de compor. E gosto de fazer aquilo que me dá prazer e função. Né? Fazer as coisas com entrega, com paixão, com entrega total, não é? É o que eu gosto de fazer. Então temos aqui à nossa frente já o 11 Canções, um novo álbum do Miguel Gameiro, que estamos aqui a dissecar no Caso Fazem, Caso Tocam. E está na altura de fazer essa pergunta. Equipa que ganha não se mexe. E praticamente vem a repetir aquelas colaborações que tinha no Porta ao Lado. Tendo aqui a diferença do Rui Freire na bateria, Rui Freire para mais distraídos, é o homem também do Doutor Estranho Amor, entre outros projetos. E, se não estou enganado, e creio que não estarei, tem raízes aqui no Conselho de Oliveira do Hospital. Sim, eu penso que sim. Falámos sobre isso aqui há tempo. Uhum, então, exatamente. Portanto, mais uma razão para ressaltar aqui a presença do Rui Freire, no caso, na bateria. Mas tem, portanto, o Miguel Gameiro veio ter piano e guitarra e voz, naturalmente. O Paulo Borges, que está na produção, é uma dos teclados. Uhum. O Tom Almeida, guitarra elétrica e acústica. E, já conhecido, o Miguel Magico, portanto, no baixo. É a condição para que o disco exista é juntar-se estes amigos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que quando as pessoas se entendem, não é? E trabalham bem em conjunto e quando há bom ambiente, essencialmente é isso. Eu nunca procuro, às vezes até podem nem ser aqueles músicos que estão mais referenciados como os mega, supra, hiper eficientes. Essencialmente procuro pessoas que criem um bom ambiente de conjunto e que criem elementos que criem um bom ambiente, porque nós depois passamos muito tempo na estrada e passamos muito tempo uns com os outros, e o ambiente favorece muito o trabalho e a capacidade criativa e a capacidade de trabalho. E de facto eu preocupo-me bastante com isso. Acho que é fundamental, porque no fundo também temos que nos divertir, não é? Quando deixa de haver bom ambiente entre as pessoas que estão juntas tantas horas, não é? Acabamos por não nos divertir tanto, e depois isso passa para fora e passa para as pessoas. E isso leva-nos a perguntar, o trabalho de criação das músicas é um trabalho bastante mais solitário, mas veio fazendo pelo primeiro da digressão, digamos assim, ou é que ser mais metódico e estar sossegado e dedicar-se só à criação? Não, eu gosto de ir fazendo as canções. Se eu me sentar um dia qualquer, no dia 15, hoje é dia 15, vou-me sentar às 22 horas a fazer uma música. Não faço nada, não consigo. Portanto, eu gosto de ir fazendo, as músicas vão aparecendo um pouco assim. Ou uma melodia que me aparece quando vou a conduzir e gravo no telefone, ou um verso, ou uma história que me lembro e começo a escrever sobre ela. Portanto, depois é uma questão de ir unindo essas pontas soltas todas e criando, neste caso, 11 histórias. E como é que surge, por exemplo, e faças aqui à vontade, um tema como Porquê que a gente não se dá? Porquê que a gente não se dá é uma questão muito interessante. Então, essencialmente, baseei-me naquelas pessoas e mais naqueles casais, não é? Que estão juntos durante tantos anos e que discutem imenso, mas que depois não conseguem viver um sem o outro. Acabam sempre por encontrar mais pontos de união do que pontos de divergência, não é? E não vou dizer que as coisas acabam por valer a pena. Temos tudo para dar certo, temos o vento a favor, temos o caminho aberto, vamos ao sabor. Temos o sol pela frente, onde quer que a gente vá. Então porquê que a gente não se dá? Temos pedras no caminho, toda a gente as tem. Deixa estar, não estás sozinho, tens-me a mim também. Temos mais que mil defeitos e perfeitos já não há. Então porquê é que a gente não se dá? Podem vir de frases feitas, cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar do que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Temos tudo para dar certo, reunimos condições, caminhamos lado a lado em diferentes direções. Gosto de te ter por perto, o melhor ainda lá vem. Afinal a gente até se dá bem. Afinal a gente até se dá bem. Podem vir de frases feitas, cheios de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Podem vir de frases feitas, cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de que lá vem. Eu não te troco por ninguém. Podem vir de frases feitas cheias de boas intenções. Ainda não há receitas para encontrar dois corações. Podem vir de qualquer lado, apesar de lá vem. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. Eu não te troco por ninguém. E isso era de modo fazer esta pergunta. As pessoas com que se vai ligando, normalmente estes músicos, são pessoas que já conhecem há muitos anos. Como é que se gerem depois os amores? Tem que se gerir da melhor maneira possível, não é? Eu acho que primeiro está o trabalho, primeiro estão as pessoas que ouvem a nossa música, não é? E o respeito que se tem que ter por elas. Uhum. E que nos acompanham e que vão aos nossos concertos e que tiram do seu tempo para estar connosco. Porque isto depois são tudo questões que nós aqui dentro temos que saber gerir da melhor maneira, porque, quer dizer, que senão estamos sempre em amor uns com os outros, não é? Isso tem a noção, de facto, de que há um conjunto de pessoas, e para qual disse agora de respeito pelo público, que o seguem, já desde o Polo Norte, e que o seguem a si especificamente, e que hoje interagem consigo via redes sociais. Essas pessoas são naturalmente os primeiros a ir à procura do disco quando ele está para venda. Como é que se sente enquanto, entre aspas, um privilegiado por ter um conjunto tão grande de fãs? Sim, é isso que diz, é um privilégio mesmo, não é? Porque nós não nos podemos esquecer que essas pessoas é que dão sentido àquilo que nós fazemos, não é? São o nosso receptor, não é? Só acontecesse o emissor, só houvesse emissor, estávamos a falar sozinhos, ou como se diz, a falar para o boneco. E é fundamental ter um receptor, não é? E quando temos o privilégio de ter um receptor que nos acompanha já há quase 20 anos, não é? Que é o caso de muitos fãs que seguem o meu trabalho e amigos, isso é um privilégio muito grande. E é para essas pessoas que nós temos que trabalhar e que fazer boas canções e respeitar, porque são essas pessoas também que nos permitem nós fazermos aquilo que nós mais gostamos. Que não te falte a estrada por onde vais, que não te falte a vontade, nem te prenda o passado, não. Que não te faltem as forças quando cais, que não te falte gente para seguir a teu lado. Hei de saber de ti mesmo longe, hei de saber de ti mesmo longe, hei de saber de ti mesmo longe dessa estrada, mesmo longe, que não te falte nada. Que não te faltem os sonhos que são teus, que nunca te falte o corpo que abraçaste, não. Que não faltem contigo como eu, que não te falte o sorriso com que me agarraste, não. Hei de saber de ti mesmo longe, hei de saber de ti mesmo longe, hei de saber de ti mesmo longe dessa estrada, mesmo longe, que não te falte nada. Um dia dia alguém te faltar? E se um dia outro alguém te falhar? E se um dia eu te faltar? Que não te falte o perdão. Pergunto-lhe, esta que podia ser a primeira pergunta da nossa conversa, mas que guardei aqui para o meio. Porquê 11 canções? Porque é isso mesmo, são 11 canções. E venho no seguimento daquilo que eu tinha falado há pouco. Eu quando vou para um disco, só avanço para a sua gravação quando sei que tenho, de facto, material já muito rico e forte. Ou seja, essa coisa que também já me acontecia a mim, de comprar um disco, ouvir uma ou duas canções que eu gostava e o resto parecia que era tudo assim um bocadinho para completar. Para encher, não é? E eu como nunca gostei disso, como ouvinte e fã de alguns grupos, não é? Procuro não fazer isso, esforço-me ao máximo para não fazer isso. Eu gosto que as pessoas ouçam os meus discos de uma ponta à outra e que cada canção seja uma canção válida e lá está, como falámos há pouco, seja um potencial single até. Quero que seja rica nos conteúdos, rica nas palavras, nos textos, nas melodias, e por isso é que se chama realmente 11 canções. Thank you. temos começado aqui sempre a fase dos desafios, sendo que hoje, curiosamente, temos mais um. Portanto, em vez de três, são quatro, temos um que especificamente, tendo em conta que já falámos várias vezes, que queremos saber a sua opinião. Então vamos recusar. O primeiro é este. Imagino que vem então fazer aqui um concerto ao Oliveira do Hospital. Por que não ali a São Geão, porque eu julgo que é a terra de origem dos familiares do Rui Freire, portanto, e como fazer lá um concerto. E que pode trazer consigo duas bandas, ou dois autores. Quem é que iria escolher? Isso é o Jorge Palma e o Pedro Brunhosa. Muito bem, Jorge Palma e o Pedro Brunhosa. O centro comercial fechou. A Maria vai viver a vida mais longe, longe das ilusões, em cima das situações perigosas. O Toino não morreu no mar, acabou de adquirir um castelo na Escócia. Enfim, não é bem na Escócia, é uma cave sombria em Gaia. E contam uma história de tesouros e luar. És capitão da areia e pirata de alto mar. E conta-me uma história onde eu entro devagar. És capitão da areia, diz-me onde me vais levar. Diz-me onde me vais levar. Não há registro que o Jorge Palma já tenha estado aqui em Oliveira, pelo menos que eu saiba, mas o Pedro Brunhosa sim, já o fez. Já teve. Imagino que vem alguém da cena internacional e que, chegando aqui ao hospital, diz: ah, mas eu não preciso ter o meu concerto, o Miguel Gameiro. Ora, quem é que gostaria muito que o convidasse? É bem, internacional, eu diria que sou o Sting. Está na linha da última resposta. Portanto, ia juntar então, e provavelmente, tendo em conta os outros trabalhos de Sting, juntar também alguma equipa sinfónica, portanto. Exato. E teremos cá o Sting com o Miguel Gameiro. Curiosamente, o Sting já participou, ou que eu julgo saber, com a Marisa. Acho que é o único tema que ele tem registado em português, não, em dueto. Português, é. Sim, porque em português ele tem um tema, o Fragile. Sim, sim. Versão abrasileirada, porque foi um brasileiro que ensinou português. Brasilidade, exatamente. Tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our mind will always stay. On and on, the rain will fall. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument that nothing come from violence. Nothing ever could, for all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a storm, like tears from a storm. Agora vamos ao último. O último dos habituais, sendo depois tem um específico para si. Mas o último é este. Imagino que vai haver um distributo a um autor nacional e que querem que o Miguel venha a fazer uma versão para integrar este disco. Que tema será esse e de que autor é que estamos a falar? Isso teria que ser a Estrela do Mar, Jorge Palma. Não sei se era maior o desejo ou o espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços, inscrevemos no espaço um novo alfabeto. Já passaram 1000 anos sobre o nosso encontro, mas 1000 anos são pouco ou nada para a estrela do mar. Estrela do mar, só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é ele quem me protege quando alguém quer à força ser dono de mim. No Estrela do Mar, Jorge Palma. Muito bem. Agora então, aquilo que eu disse, que é um específico para si. Imagino que eu sou um DJ XPTO e quero fazer uma remix de um tema qualquer deste novo álbum. Qual é a sua reação? Com certeza que sim, e aconselhava-lhe o Sábado à Noite. Que é o tema que fecha o álbum, ser mais ritmado. Exato. Esse tipo de conversa já uma vez suscitou, já uma vez aconteceu. De fazer uma versão remix. Sim, já aconteceu mais do que uma vez. E gosto sempre do resultado. É sempre engraçado. Uma das canções foi o Como Uma Onda, de Spalmart, que não é nossa, portanto é uma versão também. Portanto, foi um remix de uma versão. Olhas-me assim do lado como quem manda um recado. Estou aqui, leva-me para onde vais. Vejo que estás com alguém, eu não conheço ninguém, mas para mim, 3 são demais. Levas-me pela mão, só isso muda a tesão. Sabemos bem o que queremos. Saímos meio apressados, mudos e calados, pela cidade onde já nos perdemos, por uma noite só. Sábado à noite, somos só tu e eu, somos nada a perder. Sábado à noite, somos a terra e o céu, prazer. Dá-me só um sorriso, que é aquilo que preciso. Faz-me sentir especial. Faz-me rir, faz-me vir do paraíso. Para mim é fundamental. Estamos só nós os dois, conversamos de. A noite espreita lá fora, neste quarto que é escuro. Não me fales do futuro, quero ter ti aqui e agora. Por uma noite só, por uma noite só. Sábado à noite, somos só tu e eu, somos nada a perder. Sábado à noite, somos a terra e o céu, prazer. Sei que é uma pessoa atenta também à música, o que vai passando. Como é que vê a fase atual da música portuguesa, tendo em conta que a solo vai no seu segundo disco, mas já, enfim, deve contar com 7 discos do Polo Norte, Como é que vê o iniciar de uma carreira hoje em Portugal na música? Hoje é um pouco mais difícil do que era, não é? Porque hoje temos muito mais grupos e temos muito mais gente nova a querer, ainda bem, a querer estar na música. E gente com qualidade, não é? E há muitos projetos com muita qualidade. O problema é que a própria indústria está numa grande transformação, não é? Porque os discos vendem-se cada vez menos, não é? As editoras começam a tentar perceber como é que podem sustentar-se no mercado discográfico. E há uma certa tendência para ir à procura daqueles sucessos imediatos, não é? Daquelas músicas cujo conteúdo é discutível, mas que podem vender. Portanto, há uma procura e uma busca da indústria para os sucessos imediatos, que às vezes nem é melhor, não é? Porque eu ainda acredito um bocadinho que para conseguir chegar a um determinado patamar é preciso trabalho, é preciso tempo, é preciso dedicação. E acho que a indústria não está muito virada para isso hoje. Peça a procura, do Gangnam Style. É, do Gangnam Style, exatamente. A ideia que tenho também é essa. De facto, andamos todos preocupados com o efêmero, não é? Também porque a aflição é tanta e é imediata, né? A aflição de ter que faturar é tão complicada. Exatamente. Dizia também, de facto, que as coisas são mais difíceis porque aparecem mais bandas, mais música, também temos a crise, também que os espetáculos são menos comprados, porque as câmaras municipais também deixam de o poder fazer. Exatamente. Mas também há um inverso, que é, democratizou-se a maneira de gravar. Hoje, praticamente, consegue-se gravar tudo em casa, não é? Ou quase, em boas condições. Isso também é um pulo para que apareçam mais músicos? Sim, sem dúvida, não é? Antigamente, para se gravar um disco era uma série de formalidades e um processo extremamente pesado e difícil e complexo e caro. E hoje, como dizia bem, tendo um bom pré, um bom microfone, algum equipamento, que não é muito, e um bom computador, bom, depois também é preciso haver a boa canção, não é? E o bom instrumentista, o bom músico e a boa voz. Mas de facto as coisas estão um bocadinho mais acessíveis. pessoas podem vir até não gostar da música ou vir gostar dela. Ou aprender a gostar dela. Enfim, a recepção da música depois tem vários cambiantes. Mas é preciso chegar lá. Como é que hoje em dia os músicos chegam às pessoas? Eu acho que os músicos hoje em dia chegam às pessoas, bom, pela rádio continuam a chegar. Eu acho que hoje em dia também a rádio, e falo das rádios nacionais, passam um pouco mais, porque as rádios locais sempre passaram muito. E hoje as rádios locais, permitem dizer, tiraram os partidos da localidade, porque via internet chegam a todo mundo. Exatamente, chegam a todo mundo. Depois também temos as redes sociais, que são uma força brutal. A malta mais nova hoje em dia está nas redes sociais, não é? E não concebe estar num sítio qualquer sem internet, sem rede, sem Wi-Fi. Sim. Portanto, as redes sociais também são têm uma força muito, muito grande. Depois também pelas bandas sonoras das telenovelas, não é? Aqui e ali, aquelas que apostam na música portuguesa e nos grupos portugueses. Portanto, eu acho que vai havendo várias formas para se chegar às pessoas, e ainda bem, não é? Porque aqui, lá está, entre o emissor e o receptor também precisamos de encontrar um meio de comunicação, não é? Miguel, uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, eu fui um prazer mais uma vez. Antes de nos despedirmos, só perguntar, para quem nos esteja a ouvir este sábado, dia 4, o que é que podem esperar no concerto da Feira da Foz? Podem esperar 11 canções, não é? Que é a apresentação do meu segundo disco a solo, e não serão só 11 canções, serão mais que 11, porque entretanto terão que ser as obrigatórias, quer das canções da Porta ao Lado, Dá um Abraço, O Teu Nome, A Alquimia, e também algumas canções que eu escrevi ao longo destes 20 anos, né, tocadas pelos Polo Norte. Portanto, é um disco meio apresentação, meio celebração. Um abraço, obrigado, Miguel. Um abraço. E, claro, já está marcado a nova conversa para daqui a algum tempo, quando estiver no Val. Marcadíssimo. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Fecham-te a porta, uma e a outra já não tens mais portas para abrir. Levam-te os sonhos, vendam-te os olhos.